8 no 6, céu na identificação, desce pro 050 na chegada Mari. Direto SAP 1 no 8 no 6. Paulo, bom dia, Sam. Mike, Bravo, Whisky, no Pátio 3. Sam, Mike, Bravo, Whisky, no Pátio 3, é o solo. Solicitar autorização de revolta do Pátio 3 para a posição de número 6, já contabilizado para a intra-aero. A intenção confirmando o reboque do Pátio 3 até a posição meia dúzia do Pátio Principal. Positivo. Tente iniciar no Pátio 3 e aponta para o ingresso no Pátio Principal, o Mike Bravo Whisky. Positivo, isso. Uno 896, chama Centro Recife, 12685, alterna 12545. Confirma o gol no 896. No 896, chama Recife, 12685, alterna 12545. Recife 2685, alterna 2545, obrigado, tenha um bom dia. Gol no 8 1 no 6, desce para 2000 pés, que negar 1 no 0 no 2, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, para 2000 pés, ILS autorizado, ajustado 1012. Gol 1 no 8 no 6. Controlar estabilizado. Bravo Mike, Bravo Whisky, próximo a agente ao pátio principal. Afirmo o reporte finalizando no portão meia dúzia. Positivo, Whisky. Mike Bravo Whisky, parqueados na posição número 612. Bom dia, obrigado. Obrigado, até a próxima, Mike Bravo Whisky. Localizador, voo 1896. 1896, completa sinal, torre 1895. 1895.1. Salvador, voo 1896, estabilizado localizador, IMS. 1896, reporte externo. Reporte externo, 1896. Torre, o voo 1896, estabilidade LS, passou externo. Passo travado. Gente, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Gente, os Estados Unidos, 2012, livre pouso na 1-0, voo 1-8-1-6. Oito no meia, solo 03, viva direita, solo 12, um decimal 9. 1219. Bom dia. É o gol 18 no meio, tá ligando nessa escuta, bom dia. 18 no meia, bom dia, táxi de Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05. Baixa para 3520, informação eco, 2190 da Caju. Da 3520, eco, confere informação em curso. Pronto para cópia, o nível 190 para Aracaju. Afirmativo. Então 3520, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da pista 90, primeira curva à esquerda. Perfil da saída, Pucajamo, após Jamo, voa direto para Aracaju. 5437 é o transponder, o controle 1 no 9.8. O TAN 3520. Eita, 3520, autorizado Aracaju, nível 90, decola da 190, curva à esquerda. Saída, Pucajamo, Aracaju. Transponder 5437, controle 19.8. Cortejamento correto, 03 é o portão. Reporte quando pronto para acionamento. Pushback TAN 3520. Conta nota 3520. 3520, portão 03, coordenação aqui pessoal, reporte quando pronto para o táxi. Aprendido 2091, 2 horas e 20. Alternativa. 3520, preservo táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera chama a torre 10895, altímetro 1012, bom voo. Táxi até o ponto de espera via Índia, chama a torre 2905, obrigado, bom trabalho. Boa noite, 3520, linha decola da 10, vento 10 graus com 8 nós. A linha decola da 10, está 3520. 20, decolado aos 28, controle 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, obrigado, até 3520. Salvador, boa noite, Tan 3520, decolado, perfil Fuca, chamo Aracaju. Tan 3520, contato radar, sabe manter 190, saída Fuca. 190 na Fuca, Tan 3520. Centro 3520, chama Centro Recife, ano 2685, alterna 1 no 2545. 2645, obrigado, Centro Recife, 3 0. 7817, informação é, quanto autorização Guarulhos 360. Boa noite, 17 Eco, informação em curso, confere. Pronto, para a cópia 360 Guarulhos. Termo, boa noite, 17, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu 16, até Brava até Zulu, após via rota do plano de voo. 5447 no transponder, o controle em 1-9-8, voo 18-17. Poxa, autorizado conforme para Guarulhos 360, vamos para a rota do plano de voo, decolando ao 0 com curva à direita, saída da Delta, Leda, após Leda, direto Bridge, interceptando Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após descer Bridge. 5447 ao corte, 1198, controle, gol 18-17. Só corrigindo o transponder, 5442. Opa, 5442 agora, obrigado. Correto, 05 ao portão, reporte quando pronto, gol 18-17. Caramba.